Apaixonados de plantão, sejam muito bem-vindos à Rádio Caractere. E este é o episódio especial Dia dos Namorados. Eu sou Suzane Madruga. E eu, Glênio Madruga. E a gente vai fazer uma coisa muito especial hoje, que é falar de namorados na literatura, na história, na música, no cinema, onde nós quisermos. E para isso a gente separou aqui alguns casais, algumas dicas, uma brincadeirinha essa semana para quebrar com a sequência de livros, resenhas, impressões de leitura. Porque essa semana é Dia dos Namorados, né, gente? A gente tem que aquecer o coraçãozinho, tem que falar daquela pessoa que deixa a vida da gente mais feliz. E daí... Ou não. Ou não, às vezes, né? Vai saber. E esses casais, então a gente separou uns casais aí, umas dicas. E isso. Vamos tentar adivinhar os casais que cada um escolheu pro outro. Exatamente. Nós vamos fazer da seguinte maneira. Falamos de 3 dicas e o outro tenta adivinhar quem é o casal. Maravilha. Ok? Ok, vamos lá. Quem pode, começa? Pode começar. Eu começo? Bom, eu como me confundi, eu fiz 5 dicas para cada casal. Então você pode escolher dica 1 a 5, qual que você quer primeiro. Você pode... Tá, dica 1. Diferença muito grande de idade entre eles. Nossa. Dica bem específica. Uhum. Vai para a segunda. Dica 2. É um relacionamento entre nobres. Tá. Próxima dica. Pessoas de povos muito diferentes. Nossa, que fácil. Não me vem ninguém à mente. Dá a quarta dica, já que quarta você fez dica. 5 dicas. Uma longa jornada. Eu acho que é o Aragorn e a Arwen. Um a zero pra você, então. Deixa eu falar do meu casal, então. Vamos lá. Eles passaram muito tempo separados. Dica 2, por favor. Ela passa a história inteira chorando. Muito fácil essa. Passa a história inteira chorando? Chorando. Tá, dica 3. Eu tenho um palpite já, mas dica 3. Ele tem 1000 ardis. Isso é fácil. Posso chutar o Conde de Monte Cristo e a Mercedes? Nossa, sério? Errei? Claro! Ulisses e Penélope. Ah, a Odisseia. É verdade. É verdade. Pô, mas cabia pro Conde de Monte Cristo. Ele tem 1000 ardis. Ulisses tem 1000 entrega, né? Ardis. É, isso entrega a chamada. É o próximo. Aff. Próximo casal pra você. Dica 1. É um casal peso pesado. Manda 2. 3 filhos. Nossa, 3 filhos. Peso pesado, 3 filhos. Próxima dica. O tempo passa de uma forma muito diferente nessa história. Caramba. Amarraste tudo direitinho pra essas dicas. Próxima dica. O marido trabalha derrubando árvores. Ah, família dinossauro. Não. 2 a 0 pra você. Ah, como é que é o nome dela? Ele é o... Gente, como é que é o nome dele? Tá, mas é... Não, mas tá valendo tá, o nome tá, do programa, tá é isso aí. E a dica que eu pulei seria, humanos são seres selvagens. Justo. Também entrega. Ok. Vamos lá. Meu próximo casal. Mande. Ele saiu de sua vila para ajudar um amigo. Tempo. Tá, dica 2. Ela quase não aparece na história, apenas na lembrança dele. Gente... Ela quase não aparece. Ela aparece, mas quase... Ela aparece, mas ela quase não aparece. É. Tá, dica 3. Ele é obrigado a carregar um fardo. Ah, depois sou eu que amarrei as dicas pra ficar assim... Nossa, mas tá boa essa dica. Tá, dica 4. Não tenho 4. Ok, Ele fez parte de uma sociedade. É o Sam e a Rosinha? One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. Isso! Aê. Nem tô contabilizando, hein? Eu acho que eu errei. Nossa, a segunda. Eu cheguei a pensar no Sam e a Rosinha pra minha seleção de casais, hein? Nossa, quase, hein? Eu gosto muito desse casal. É muito legal, é muito legal. Qual é o teu próximo casal? Próximo casal é uma história escocesa de amor. Ai, sério? Que você escolheu uma história escocesa de amor? Escolhi. Que perigo, gente. Tá, manda a segunda. Eu sabia que ia te dar um quentinho no coração. É uma família de uma longa e importante linhagem. Manda a terceira, mas eu acho que eu já sei. Tem um filho mimado. Não sei. Põe. Não sei. Dica 4. Relacionamento longo e forte, apesar das adversidades. E são muitas adversidades para esta família. Escocesa? Não só para o casal. Ah, escocesa. Pelo menos se passa. A parte que a gente conhece mais da história se passa na Escócia. Tô precisando estudar um pouquinho mais de história da Escócia. Ou não. É da história, livro? Não sei. Só sei que foi assim. Próximo. Dica 5 para entregar. O verde é uma cor importante para esta família. E para o casal. Gente, me deu bug agora. Tela azul. Tela verde. Qual é o casal? Não sei. Não sei. Esse não Lúcio sei. E Narcisa Malfoy. Nossa, não ia lembrar. Não ia lembrar, não, do Lúcio? Não, fiz nenhuma referência. É? Nossa, tu fez pesquisa? Eu sabia. Em personagem, tu foi lá no, eu sabia. No site. Tu foi no site. Não, esse veio de cabeça, mas eu sabia que a história escocesa de amor ia te dar um bug. Você ia associar com outra coisa e não ia pegar. Ok, vamos pro próximo. Manda. Ela é casada. Tempo! Tá, é casada com quem agora, pessoas? Ela é casada com outro, né? Se ela é casada, é história de amor. Tá, tem uma é casada história, com um terceiro. Tem três envolvidos aí. Próxima dica. Ele sofre muito na história. Dica 3. O passado é o tempo em que o amor deles desabrocha. Eu tô pra chutar o Conde de Monte Cristo e a Mercedes de novo. Tu acha que aquilo foi história de amor? Tu ainda não terminou o livro. Termina o livro e depois a gente conversa. Ah, mas o início do livro... Tá, o início mas do livro é, esse, um é essa amor a tua de... opção? Não. 4. Ela é médica. É médica? Uhum. Ela foi outra coisa antes, talvez, mas agora essa ela é médica. Essa não é uma dica. Ela é médica. É o Jamie e a... Como é que é o nome dela agora? A Claire. A Claire. Esse é o meu chute. Outlander. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? É isso aí. É isso aí? É isso aí. Tá respondendo. Mais um casal. Bora lá. Japoneses e outros estrangeiros ameaçam esse romance. Gente! Outros tipos de estrangeiros. Que medo desse romance, manda outra dica. Às vezes, tá, só pra contextualizar a dica, senão fica uma dica meio perdida. Ameaçam um do casal, ou ameaçam o outro elemento do casal, ou às vezes, tá, dependendo... Japoneses e? E outros tipos de estrangeiros. Às vezes não é bem especificado que tipo de estrangeiro que é. Tá, okay. É. Manda. A pessoa feminina, a moça, ela é muito cobiçada. Isso dá muito problema em... Em toda a história deste casal. Gente, que difícil. Não sei. Dica 3. Um vegetal é muito importante pro desenrolar dos acontecimentos. Credo, vocês umas dicas assim muito difíceis. Meu Deus, o que que se passa nessa cabeça quando a pessoa lê, né? Ou sei lá, quando a pessoa percebe, assiste, sei lá. Próxima dica, por favor. É uma história de mar. Ou de marinheiros. o mocinho é marinheiro. Dica 5. Tá. Hambúrgueres são muito importantes, apesar de não serem o elemento fundamental. O elemento fundamental é o outro vegetal. Mas hambúrgueres também tem uma cena muito importante. Um vegetal é importante para a história de amor dessas criaturas? É. Credo! Porque o vegetal é o responsável pelo salvamento da mocinha. Ó, dica 6. Não sei, filho. Popeye e Olivia Palito. Ah! Não acredito! Boa! Muito boa! Ótimo! Popeye! Oh, Popeye! Ok, vamos pro quarto casal aqui da minha parte. Ele não sabia beber. Eu e tu? Não, próxima. Não, eu não bebo, né, então? Eu também, eu tento algumas vezes, mas não dá certo. Próxima dica. É. Ela estava na faculdade. Eduardo e Mônica. Ah, nossa! Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Uhum. Eu entendo, Eduardo. Vambora. Próxima da tua parte. Próxima? Eu acho que é o último, né? É o último da minha listinha. Sim. Essa passou mais tempo elaborando, então. Essa foi mais difícil de conseguir as dicas sem entregar demais. Um dos membros deste casal é jornalista. Próxima dica. Um deles é extraterrestre. Gente... Próxima dica. Um olhar poderoso, sempre presente nas histórias. Olhar. Pensa um olhar poderoso. Vocês não estão vendo isso porque a gente está gravando áudio só, mas eu ainda estou tentando bem. Fazer um olhar poderoso para o microfone aqui. Ó. Olhar poderoso. Sorte sua. Manda. Próxima. Cueca por cima da roupa. Entreguei. Ai, gente. É que tem tantos que tem cueca por cima da roupa. Eu não consigo isso. Relacionar, eu tô cueca perdida por hoje. Cima da roupa e sendo extraterrestre. É. E tendo um olhar poderoso. Amarrando as dicas, ó. Eu estou com coisas na cabeça, mas eu não sei se é. Tem alguma outra dica? Tem a dica que não é dica bem específica, mas teve diversas versões em filmes, séries e desenhos animados. Ah, manda o casal aí, porque... Dica 6. Sério? Tem dica 6? Meu tem Deus, dica como um homem cheio de surpresas. Não, o Glênio de Mil Guardis. É uma história da cultura pop desde a década de 40. Diz, querido, porque... Dica 7. Nossa, tu vai me dar todas as dicas até eu acertar. Eu vou te dar todas as dicas. Nossa, isso é amor, gente. Começou com HQ, com história em quadrinhos. É. E a HQ número 1 era um desses personagens levantando um carro. Ok. Um deles é jornalista. Nossa, por que eu não liguei isso antes, gente? Clark e Lois Lane. Lois Lane. É isso aí. Ai, amor. Ok. Tem mais um? Tem, da minha parte tem. Manda então. Então tá. Eles são amigos. Bem específico, né? Bem específico. Nem todo casal começa amigo. Tem uns que começam com umas rusguinhas estranhas. Tá, ele acabou. Próximo. Ele é turrão. Um olhar e um sorriso agora. Glênio e áudio, descrição. Dica 3. Dica 3. Ai, qualquer dica que eu der... Vai, acho que vai entregar. Ela tem uma filha. Peraí. Tempo. Ela tem uma filha. Uhum. Ele é turrão. Isso. Eu acho que você já matou. Eles são amigos. Eles são amigos. Dica 4. Ela adora café. Me senti representada por essa. Ah, Luke e Lorelai? Aham. Aê! Nossa, eu tive que escavar na memória agora, hein? Ah, mas acertou tudo? Eu já tive que pedir pra você falar, porque olha... Dica 8, né? Quase. É. Dica 15! A pessoa não dava. Bom, gente, essa foi a nossa brincadeira de Dia dos Namorados. Pense aí em fazer uma brincadeira com o seu bem, com amor, com love. Faça um café. Faz um café, faz um chá, faz uma pizza, sei lá. Aproveitem bem o Dia dos Namorados. Felicidades. É isso aí. E um aviso de última hora. Sim. A gente está fazendo uma mudança no cronograma dos nossos episódios. A partir do próximo, ele vai sair quinzenalmente. Para a gente conseguir trazer mais qualidade no áudio, mais qualidade de produção e para trazer episódios mais interessantes para vocês. Exatamente. A gente quer qualidade, conteúdo e aprofundamento. Isso aí. Abraço, pessoal. Obrigado por ouvirem mais esse episódio e boas leituras a todos. Boas leituras e até a próxima.